nojento. Talvez que moro entre grade, no meio de uma prisão, e que o mundo olha de frade, venha esquecer. Essa morena me espera e o povo todo com

ficámos a olhar-nos à entrada do cinema para a sessão das 10. Camava vivo o filme que passava, mais nada me interessava, eu olhava só para ti. Nem percebeste que o filme que tu viste era diferente do que eu vi. Quero ir contigo de novo ao cinema. Quero ir contigo, mas sem estratagema. Quero ir contigo para vermos o filme que a vida nos fez viver. Quero ir contigo assim de braço dado. Quero ir contigo e ficar a teu lado. Quero ir contigo e ver se o nosso toda a minha vida antes de te conhecer. E o que importa é estarmos lado a lado, como dois namorados, sem ninguém perceber. Ainda hoje, se vamos ao cinema, eu não sei o tema do filme que vai dar. E já no escuro, os teus lábios eu procuro, porque os quero beijar. Quero ver contigo de novo ao cinema. Quero ir contigo para vermos o filme que a vida nos fez viver. Quero ir contigo assim de braço dado. Quero ir contigo e ficar a teu lado. Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer. Quero ir contigo para vermos o filme que a vida nos fez viver. Quero ir contigo assim de braço dado. Quero ir contigo e ficar a teu lado. Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer. Quero ir contigo de novo ao cinema. Quero ir contigo, mas sem estratagema. Quero ir contigo para vermos o filme que a vida nos fez viver. Quero ir contigo assim de braço dado. Quero ir contigo e ficar a teu lado. Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer. Digas Eu não estou arrependido, amor, de ainda te amar. Eu andei meio perdido, amor, com medo de falar. Eu não estou arrependido, amor, de querer para ti voltar. A vida não faz sentido, amor, se eu não te posso amar. Devolve-me a chave dos meus sentimentos, por favor, que fecharam. Vira, vira, virou. As voltas do Vira, sou eu quem as dou. Oh, Vira, coisa linda. Meninas, vamos ouvir. Ai, que o vira é coisa linda. Que eu já ouvi dançar o vira. Ai, as meninas de Coimbra. Que eu já ouvi dançar o vira. Ai, as meninas de Coimbra. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. Oh, vira que vira, oh, vira, virou. Nas voltas do vira sou eu quem as dou. Oh, vira que vira, oh, vira, virou. Nas voltas do vira sou eu quem as dou. Meninas, vamos ao vira. Ai, que o vira é coisa gira. Gira. Que eu já vi dançar o vira. Ai, as meninas de Tavira. Que eu já vi dançar o vira. Ai, as meninas de Tavira. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. Oh, vira que vira, oh, vira, virou. As voltas do vira sou eu quem as dou. Oh, vira que vira, oh, vira, virou. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. Oh, vira que vira, oh, vira, virou. As voltas do vira sou eu quem as dou. Oh, vira que vira, oh, vira, virou. Mais voltou. As

Lucha. deixei a pista, não abriu. E o DJ, ninguém o viu. A luz apaga e sem ninguém esperar, ele entra e começa a bombar. Enlouquecida, sobe a batida, não paras, DJ, aumenta o som. É como um sonho que ganha vida, não paras, DJ, aumenta o som. Que bom. DJ, eu quero o teu som dançar e ao teu beat eu vou me entregar. Fala, DJ, eu sei esse teu dom que aumenta o som. Yeah. Fala, DJ, eu quero ouvir essa batida sempre a subir. Fala, DJ, eu sei esse teu dom que aumenta o som. Yeah. Aumenta o som. Aumenta o som. Yeah. A casa cheia, pista não abriu. Estou aqui, tu volta, por favor. Pra te amar, pra

gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertámos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela, esse amor, pois então, começou nossa paixão, nesse baile de verão. Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Porque penso em ti, ainda sinto o teu cheiro. meninas pra morrer. Eles esperam por nós. Ainda escuto a sua voz. Navegantes e cabras a me empurrar no cais. Então eu vou ao mar. Eu chamo, vamos todos juntos navegar. Apenas ter a intenção de ir. Sou filho de heróis do mar. Sou mestre e não sei nadar. E um escudo a defender. Cinco quinas pra navegantes e cabras a me empurrar no cais. Então eu vou ao mar. Eu chamo, vamos todos juntos navegar. E basta apenas ter a intenção de ir. Então eu vou. Vamos todos juntos navegar. E basta apenas ter a intenção de ir. A dançar, mira, a dançar o manhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar, mira, a dançar o manhão. Umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar, mira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar, mira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar, mira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar, mira, a dançar

sabes de mim. Mas quando me vês até finges que estás bem assim. Sei que tu te lembras de nós. Eu conheço bem teu olhar. Mas quando te enfrento tu foges e não queres mais falar. Sei que continuas sozinha, mas teu coração está aqui. Mesmo que alguém esteja contigo, não vais ser feliz. Sei que tu te lembras de nós. Eu conheço bem teu olhar. Mas quando te afeto tu foges e não queres mais falar. La FM en couleur. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. São as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer. Na chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado.

Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Boa tarde, são 3 horas no continente e na Madeira são 2 da tarde nos Açores. Vamos conhecer as notícias que estão a marcar esta quarta-feira, Rita Soares. Os trabalhadores da